Chega, chega, vaquerada, chega com toda atenção. Chega, chega, vaquerada, chega com toda atenção. A percura do ponta de ouro, prenda de meu coração. A percura do ponta de ouro, prenda do meu coração. A amor tá me chamando, meu Deus, para o que será? Eu amor tá me chamando, meu Deus, para o que será? Talvez por causa do boi que não dormiu no curral. Talvez por causa do boi que não dormiu no curral. Vaqueiro, cai, vai que eu tô. Temito este ferrão, vaqueiro carraiba que eu tô. Temito este ferrão, seu ferrão não te entrar, eu sei que tô sem razão. Seu ferrão não te entrar, eu sei que tô sem razão. Minha patroa me acuda, que meu amor quer me dar. Minha patroa me acuda, que meu amor quer me dar. Por causa do ponta de ouro, que não dormiu no curral. Por causa do ponta de ouro, que não dormiu no curral. Vaqueiro, chega meu lado, que teu amor não te dá. Vaqueiro, chega meu lado, que teu amor não te dá. Vai a procurar ponta de ouro, no campo tu vai encontrar. Vai a procurar ponta de ouro, no campo tu vai encontrar.